Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai, vai, vai se cumprir. Com alegria. Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Se quer abençoar um servo seu aqui, em vão levantar para contrariar. Se levantar é só pra cair. Quem pode ensinar este Deus trabalhar? Você tem que aprender no Senhor esperar. Se tem alguém que não quer, deixa ele compreender. Até quando quiser, Deus está com você. Quero ver quem pode impedir o que Deus vai fazer. É assunto encerrado, é caso irrevogável. É somente esperar, é somente aguardar o banquete que está preparado. Se tem alguém que não quer, deixa ele contender. Até quando quiser, Deus está com você. Quero ver quem pode impedir o que Deus vai fazer. Ele vai cumprir. O tempo vai chegar. Deus vai te exaltar. Ai, quem viu você chorando vai ver você sorrir. E agradecendo. Glória a Jesus!